Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós temos aí um texto novo que se chama A Experiência da Presença. Mas antes de ler, eu queria fazer algumas observações. Essa experiência da presença total, como vocês verão nesse texto aqui, é ao mesmo tempo a mais evidente e a mais sutil. A mais evidente porque nós podemos, inclusive, chegar a ela por vias indiretas, por meio de um simples raciocínio, por meio de uma análise das condições que possibilitam a experiência. Então você pode partir do fato de que nenhum elemento da sua percepção nunca, nunca, nunca esteve isolado. Ele sempre, onde tem um elemento, você tem dois, tem três, tem quatro e tem um número indefinido. Portanto, toda a experiência, do que quer que seja, está aberto para, vamos dizer, uma presença geral. Isso aí é uma simples dedução, não tem nada a ver com a experiência da presença, é apenas um raciocínio que nos mostra a necessidade, vamos dizer, da presença. A ideia mesmo de presença, ela está subentendida em toda e qualquer experiência possível. Só a experiência daquilo que está presente. E nada está presente apenas em si mesmo, desacompanhado de qualquer fundo. Esta é a primeira coisa. Segundo, o fundo não tem limites definidos e nem mesmo definíveis. Vocês devem se lembrar daquela experiênciazinha que nós fizemos no começo do curso, que é de você fechar os olhos e você começar a perceber todos os ruídos que vêm do ambiente. E você vê que isso vai se abrindo em círculos cada vez maiores e tem um limite indefinido, para além do qual você talvez não capte mais nada, mas não quer dizer que o mundo acabou ali. Mas, então, esta ideia, vamos dizer, de um círculo indefinido, não é a presença total, mas é um símbolo dela, um símbolo suficiente dela. Uma outra maneira de abordar o problema é aquela do Mário Ferreira dos Santos, no livro Filosofia Concreta, onde ele parte, vamos dizer, da premissa geral, alguma coisa há, alguma coisa existe, algo existe. Tá certo? Só que a abordagem do Mário não é descritiva, ele não está tentando descrever uma experiência, ele está tentando criar uma dedução e chegar, portanto, a uma prova, na pretensão dele, uma prova apodíctica, quer dizer, indestrutível. Então ele está indo pela via do construtivismo lógico, construir uma prova, né? O que não é absolutamente a técnica do Louis Lavelle. A dificuldade com esta abordagem do Louis Lavelle é que a presença está subentendida em todas as experiências e, portanto, vamos dizer, está presente em absolutamente todas, tá certo? E, no entanto, a presença em si não é apreendida nunca. Ela sempre está por baixo. Porém, quando nós falamos de presença, nós estamos referindo duas coisas. Primeiro, a presença geral do ser e, segundo, a sua presença. Veja que você sabe que você está presente em todas as suas experiências, não há a menor dúvida disso. Tá certo? Só que você só se apreende, vamos dizer, no estado em que você está no momento e com os objetos de conhecimento que estão no seu círculo de atenção naquele momento. Ou seja, é como se do fundo da experiência total se recordasse, recortar certos detalhes e eles, por assim dizer, encobre o fundo da experiência, que no entanto está sempre ali. Como fazer para prestar atenção neste mesmo fundo? É o mesmo problema que se colocava no curso que eu dei sobre a consciência de imortalidade. Quer dizer, você vai ter que baixar um nível, né, para baixo desse círculo de atenção periférica e aprofundar o sentido do que está acontecendo. Só que aí você ultrapassa o limite daquilo que você pode dizer ou daquilo que você pode apreender distintivamente. Então, você desenvolver a consciência da sua própria presença é a condição sine qua non para que você entenda o que Lavelle quer dizer com a experiência da presença do ser. Porque é a sua presença a si mesmo não deve ser confundida com o conhecimento reflexivo que você tem disso. Então muitas pessoas podem dizer, bom, mas nós não temos nenhuma consciência de estar presente antes de nós termos a noção de eu. Eu digo, bom, isto é impossível. Você está querendo dizer que você recebe a sua consciência de si mesmo de um mero nome que lhe ensinaram de fora. Isto é absolutamente impossível, porque você não reconheceria esse nome se você já não tivesse a consciência de si antes. Só que é uma consciência indiferenciada e não reflexiva. Não é algo em que você está pensando, mas é algo que está presente. Tá certo? Então, por exemplo, algumas experiências de ordem puramente corporal podem ilustrar um pouco isso. Por exemplo, se você está correndo, está fazendo muito esforço, tá certo? Você sente o seu esforço imediatamente. Quer dizer, uma coisa não é, é, é uma coisa são as sensações musculares, outra coisa é o esforço. As sensações musculares elas são o efeito do esforço e não o próprio esforço. Quer dizer, o esforço vem, por assim dizer, de dentro. Mas é errado dizer de dentro, porque de dentro é uma referência espacial. Não é verdade nem de dentro nem de fora. Ele vem de você. Ou seja, é um ato de vontade. Tá certo? E você reconhece a presença desse ato de vontade porque é você mesmo que o está criando naquele momento. Criando do quê? Do nada. Quer dizer, você está fazendo esforço porque você quer. Se você não quisesse, você pararia. Tá certo? Então, este ato de vontade, ele está presente e você o percebe. Tá certo? Ora, por baixo de toda e qualquer percepção e de toda e qualquer vivência do nosso espírito, existe o ato de vontade. Ou seja, você é o sujeito ativo de tudo que você faz, de tudo que você conhece, tudo que você sente, tudo que você pensa. Tá certo? Só que, normalmente, você não presta atenção nesta ação que está por baixo do que você está pensando, fazendo, etc, etc. Esta ação que é mais íntima e que é, na realidade, é você mesmo. Esta é a sua verdadeira presença e este é, na verdade, o único conhecimento que nós podemos ter de nós mesmos. Nós só podemos nos conhecer a nós mesmos como fontes criadoras. Se nós não fôssemos fontes criadoras, então todos os nossos atos teriam causas que nos antecedem e nós seríamos apenas um elo de uma cadeia causal e não os criadores de nossos próprios atos. Porém, se fôssemos apenas o elo de uma cadeia causal, não poderíamos jamais nos reconhecer a nós mesmos e dizer eu fiz isto, eu fiz aquilo. Tá certo? Tudo seria, vamos dizer, uma ação impessoal que passa por mim. Tá certo? Em certos estados patológicos, o ser humano pode perder a noção de si mesmo como sujeito criador e agente. Na esquizofrenia isso acontece, tá certo? E existem, né, às vezes, algumas teorias filosóficas ou sociológicas que são expressão de um estado, evidentemente, esquizofrênico, quando por exemplo, Michel Foucault diz que o homem não fala, ele é falado pela linguagem, né? Então, isso significa que o sujeito criador desapareceu e é, vamos dizer, um processo linguístico externo que passa por mim e sai pela minha boca, como se eu fosse um boneco de ventríloco. É evidente que, quando Michel Foucault diz isso, é apenas uma impressão momentânea que ele teve e não a referência constante que ele tem dele mesmo. Porque se fosse a referência constante, se ele acreditasse nisso, não somente na hora de escrever, mas na hora de agir, tá certo? Ele estaria realmente esquizofrênico e estaria incapacitado para ser professor do Collège de France, etc, etc, etc. Então, não é bem uma esquizofrenia, é uma esquizofrenia momentânea ou fingida. Então, embora a nossa presença dos sujeitos criadores esteja subentendida em todas as nossas ações, o problema é justamente aquilo que está dito na expressão subentendido, quer dizer, está embaixo daquilo que você entende. Embaixo daquilo que você percebe como uma condição necessária, tá certo? Que justamente por estar presente o tempo todo, você não repara nela como uma coisa distinta. Mas isso não quer dizer que seja impossível repará-la, porque todos nós usamos a palavra eu. E se você perceber bem, você sempre está se referindo a você mesmo, através desta palavra, como sujeito criador dos seus atos, e não apenas como figura que ocupa um lugar no espaço, ou como um papel social, tá certo? Ou como membro de uma família, etc, etc. Quer dizer, todos nós sabemos que nós somos sujeitos criadores, ou seja, dentro daquela famosa distinção do John Scott Origen, né? Existe a natureza incriada e que cria, é Deus. Existe a natureza criada e que cria, que somos nós. Existe a natureza criada e que não cria, que é, vamos dizer, os bichos, os planetas, as montanhas, as nuvens, etc, etc. E existe a natureza que não é criada e nem cria, que é o nada. Então, dentro dessa escala, nós estamos num lugar muito determinado. Ou seja, nós somos sujeitos criadores. Não somos criadores do universo, evidentemente. Não somos criadores sequer da língua em que falamos, está certo? Mas somos criadores de nós mesmos. E mesmo isso, limitadamente, porque uma boa parte do que nós somos já está recebido pela da hereditariedade, do meio social, da educação, etc, etc, etc. Mas existe uma ampla margem na qual você decide o que você quer ser. Está certo? E, na verdade, todas as suas decisões subentendem a presença desse sujeito criador, ainda que ele esteja adormecido e que ele tenha cedido o passo, vamos dizer, ao hábito, ao automatismo, etc, etc. Se ele cedeu o passo ao automatismo, quem foi que cedeu o passo? Foi ele. Ele não poderia ser totalmente dominado pelo automatismo, porque isso o tornaria incapaz para a ação humana. E você reconheceria nitidamente o estado de incapacidade em que esta pessoa estaria, tá certo? Então, quer dizer que todo ser humano com um mínimo de normalidade, ele é um sujeito agente, mesmo quando não é ele que está agindo como agente criador, e mesmo quando ele está deixando que os automatismos o usem como um canal. Porque alguém tem que abrir a porteira para o automatismo. Por exemplo, no instante em que você, não só automatismo exterior, mas automatismo interior, na hora, por exemplo, que você se deixa arrastar por um fluxo de pensamentos mais ou menos fantásticos, atemorizantes, ou megalômanos, etc, etc. Bom, você não está no governo da situação no momento, mas você cedeu esse governo a essas forças. Se você não cedesse, se você não estivesse lá para ceder, elas não poderiam tomar conta de você desta maneira. Foi você que abriu a porta, tá certo? E se abriu a porta, sempre é possível fechá-la de algum modo. É claro que existe uma série de condições de sociais, culturais e educacionais que favorecem em mais ou em menos a tomada de consciência de si mesmo como sujeito criador. Então, vamos dizer, numa sociedade, por exemplo, como a americana, onde a autonomia dos indivíduos é até certo ponto incentivada, onde cada um tem que decidir a sua vida e as pessoas são convidadas a se tornar autônomas desde pequena. Bom, é claro que isso é mais fácil, porque o indivíduo tem que tomar decisões. Ao passo, vamos dizer que numa sociedade mais compressiva, mais autoritária, por assim dizer, né, os indivíduos estão acostumados a entender que os outros são os autores das suas ações. Isso acontece no Brasil, a sociedade brasileira é assim. Esse negócio de todo mundo passa o abacaxi, né? E acho que a frase mais frequente no Brasil é "não fui eu". Então, isso não quer dizer necessariamente que as pessoas sejam mentirosas, não é isso, é que simplesmente não estão, vamos dizer, habituadas a sentir-se, a vivenciar-se como sujeitos criadores dos seus atos. Aqui na América, você vê que nas últimas décadas também tem havido essa tendência, quer dizer, a sociedade americana está numa mudança, tá? É o que está no livro do David Riesman, né? Multidão Solitária, né? Quer dizer, os tipos, as estruturas de personalidade que são necessárias em cada etapa da história. Então ele assinala três, que é, primeiro, vamos dizer, o homem autoritário que obedece às tradições no tempo da colônia, tá certo? E depois o self-made man, que é necessário na época de expansão do capitalismo industrial, e finalmente, vamos dizer, o homem organizacional que se entende apenas como uma peça dentro do conjunto, tá certo? E que já começa a entrar na mentalidade do "não fui eu", tá certo? Então, toda esta transição que começa na década de 50, 60, hoje está bastante visível aqui. No Brasil, vamos dizer, o "não fui eu" é uma instituição nacional. E o assumir responsabilidade é impossível, se o sujeito não assumiu antes o poder de tomar decisões. Se ele não sente o poder, como é que ele vai assumir a responsabilidade? Não dá. Tá certo? E se as ocasiões, vamos dizer, para a manifestação externa desse poder são raras, ou se elas são boicotadas de alguma maneira, então a mesma ideia do ser humano como sujeito criador dos seus atos aparece diluída. E pelo fato de que ela aparece diluída, então cria-se uma situação, vamos dizer, secundária, que é a do predomínio das explicações coletivistas e impessoais. Quer dizer, tudo tem causas sociais externas. Isto mesmo, isso é um sintoma, vamos dizer, o predomínio dessas teorias é, por sua vez, um fato social. E este fato social é criado justamente, vamos dizer, pela escassez ou pela diluição, né, da consciência de si mesmo como criador dos seus atos. Então é evidentemente uma situação um tanto patológica, mas que não chega a, vamos dizer, a impedir, a bloquear totalmente essa tomada de consciência de si mesmo como sujeito criador, a qual você sempre pode chegar por uma espécie de anamnese, quer dizer, sempre que você cedeu a passagem a forças externas, tá certo? Foi você que abriu. Você pode, se você recordar, você vai ver que houve um momento em que você teve o poder de decisão na mão e você abdicou dele. Quer dizer, quanto mais cedo abdicou, mais difícil fica de recordar, mas está sempre lá. Na medida em que você vai tomando consciência de si como sujeito criador, você percebe que, no fundo, no fundo, foi sempre a esse sujeito criador que você se referiu com a palavra eu. Não existe outro. Tá certo? Quando você fala eu, esse eu não corresponde a uma autoimagem. Nós, frequentemente, não temos autoimagem alguma, ou temos autoimagem momentânea que é substituída por outra no dia seguinte. E quando a pessoa pergunta quem sou eu, tá certo? Não adianta ela tentar se descrever ou obter dos outros uma descrição perfeita. Quer dizer, você pode, por exemplo, fazer testes psicológicos, pode pedir depoimento das pessoas, pode ler seu mapa astrológico, pode fazer o diabo. Todas essas descrições não compõem você. Porque essas descrições são o quê? São figuras que foram criadas como manifestações externas de uma força que vinha de dentro. E esta força que vinha de dentro é você em ato. Né? Então, é você como sujeito criador. Então, esse sujeito criador, ele não tem figura física, mas todas as figuras físicas dependem dele. Ele não tem uma descrição externa, formal, acabada e perfeita, tá certo? Mas é ele que está no fundo de todas as descrições possíveis. E assim por diante. Tá certo? Vocês devem se lembrar do exercício do necrológico que eu lhes passei no começo. E eu lhes disse que este necrológio ele mudaria muitas vezes ao longo da sua vida. Tá certo? Quer dizer, na medida mesmo em que você vai tentando realizar aquilo que foi o seu sonho de juventude, o próprio sonho vai mudando, ele vai assumindo um novo contorno. Tá certo? O que significa o seguinte: o sonho que você tentou realizar não era bem o seu sonho. Nunca foi. Né? Porque depois vem outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Então você pergunta, quem sou eu? É aquele que gerou todos esses sonhos. E pode gerar outros, né, ainda para dentro, tá certo? Então, essas considerações, vamos dizer, elas estão, por assim dizer, implícitas em tudo que o Louis Lavelle escreveu sobre a experiência do eu e a experiência da presença total. Nem sempre elas estão explicadas nessa linguagem, tá certo? Mas, de certo, o Louis Lavelle, ele realça a todo momento a dificuldade, vamos dizer, dessa experiência. A dificuldade e, ao mesmo tempo, a facilidade, porque o objeto dela está sempre presente. Quer dizer, você esteve sempre presente e o ser sempre esteve presente. A partir do momento em que você está lá, o ser também está. Então, como dizer, nada mais fácil do que você encontrar essas duas coisas, você mesmo e o ser. O difícil não é encontrá-los, o difícil é apreendê-los. Na verdade, a própria noção de apreender isso é totalmente errada. Você não apreende isso, você se abre a isso. Assim como na experiência dos ruídos, você não apreendia os ruídos, você simplesmente deixava que eles chegassem a você. Então, quer dizer, não é um estado, vamos dizer, de busca, é um estado de aceitação, é um estado de abertura, tá? Onde você aceita, vamos dizer, a realidade tal como ela está, ainda que você não possa nem sequer nomeá-la, nem desenhá-la, nem apreendê-la, tá certo? Nem dominá-la de maneira alguma. Entendeu? Então, é só quando a gente tem esta noção é que pela primeira vez nós entendemos conscientemente o que é realidade. Realidade não é nunca o que nós pensamos. Né? Nós pensamos a respeito da realidade e nós não pensamos a realidade, a respeito de. Pensamos sobre, pensamos, temos uma referência à realidade. Todo o nosso pensamento é sempre apenas uma referência. Mas se a realidade não chega a nós por nenhuma outra via a não ser essas referências, então nós temos a referência da referência da referência da referência e não temos realidade alguma. As pessoas chegam realmente a ter esta impressão quando elas pensam muito e analisam muito o seu próprio pensamento, tá certo? E querem, vamos dizer, daquilo que elas pensaram, criar, vamos dizer, uma nova forma que elas possam pensar e dominar mais claramente, mais nitidamente, etc, etc. Sem nunca voltar e perguntar, peraí, da onde veio tudo isto? É? Ou seja, sem se abrir para algo que não é pensamento, embora você chegue a ele pelo pensamento. Mas, na verdade, não é que você chega a ele pelo pensamento, você volta a ele pelo pensamento. A experiência da presença já estava dada. E pelo pensamento você retorna a ela, mas o pensamento não pode produzi-la. O pensamento não produz você mesmo, o pensamento não produz o ser, o pensamento não produz o universo, o pensamento não produz a realidade, tudo isso já estava aí. O pensamento apenas se refere a isto. Mas, no instante em que você entra na análise do pensamento, sem a concomitante análise da experiência da qual esse pensamento emergiu, você se fecha num mundo que é constituído só de pensamentos, só de palavras, só de linguagem, só de conceitos, e você acaba achando que não existe realidade nenhuma. Digo, bom, a esta altura, dentro do seu círculo de referência, não existe realidade nenhuma, porque esse círculo de referência foi construído inteiramente de um pensamento que se analisa a si mesmo e que jamais retorna à experiência de onde tudo isso emergiu. É esta diferença eminente entre a presença do eu tal como Lavelle explica e a presença do eu tal como aparece no texto de Descartes que nós lemos uns meses atrás. Você vê que na época eu assinalei que Descartes descobre a presença do eu pensante. O eu que está refletindo, ele, para refletir ele tem de estar presente, evidentemente. Se ele não estivesse ali, ele não poderia pensar coisa nenhuma. Mas que, em vez de aprofundar o exame desta experiência, Descartes faz desse eu um conceito. E, em seguida, começa a raciocinar e tirar conclusões a partir desse conceito. Ou seja, até um certo momento, ele estava descrevendo uma experiência. Depois ele passou a criar um raciocínio. E esquece, sem articular este raciocínio, com um novo aprofundamento da experiência. E daí que ele vai parar lá longe. Então, o ponto de partida do Louis Lavelle foi exatamente o mesmo do Descartes. Só que, como nós vamos ver nesse texto brilhante da Christiane Danval, o que ele faz é articular o raciocínio com, vamos dizer, a revivescência da experiência. Ele sempre fala, quando ele se refere a essa experiência, a esses momentos em que você percebe isso, ele diz que é importante reter isso. Não esquecer, tá certo? De modo que você possa voltar lá uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Claro que você vai perder, evidentemente, porque é próprio do pensamento humano, não é? Ele só enxergar aqueles objetos nos quais ele está interessado no momento. E é também uma a consequência dessa nossa capacidade de abstração é justamente o vício que nós geramos de tomar o abstraído como se fosse uma realidade em si, como se ele existisse em si, como se não tivesse uma raiz de experiência pessoal. Porque toda experiência é pessoal, não estou falando de experiência científica. O que nós chamamos de experiência científica é também uma abstração. Nenhuma experiência científica se refere, vamos dizer, a uma realidade. Nunca. Isso é impossível. A realidade só aparece para o indivíduo concreto, vivente e consciente. Só para este existe realidade. A ciência só lida, vamos dizer, com realidades já recortadas conceptualmente e que por si mesmas jamais podem ser objeto de experiência. Então, por exemplo, quando uma ciência define, vamos dizer, os seus objetos, ela os separa criteriosamente dos objetos de outras ciências e dos mesmos objetos, tal como enfocados por outras ciências. E ela fica só com aquele pedacinho. Esse pedacinho existe? Ele não existe. É? Ele só foi recortado para fins de estudo. É assim como se você recortar um órgão do ser humano, corta o órgão para você examinar em laboratório. Diga, esse órgão existe tal como você o está examinando? Fala, não, ele não existe assim. Se você disser, existe um fígado? Fala, não, fígado não existe. Só existe o fígado dentro do corpo humano. Porque a hora que você corta ele, ele não funciona mais como fígado. É? Então ele não é um fígado, é um ex-fígado. É como dizer, um cadáver de fígado, é? Tá certo? Então, todos os objetos da ciência, de qualquer ciência, são sempre assim. Então, quando nós falamos de experiência científica, nós nunca podemos esquecer que a experiência científica é uma experiência de segunda mão. A experiência efetiva só existe para o indivíduo humano concreto. Tá certo? Muito bem, então vamos ler isso aqui e analisar um pouquinho. A experiência da presença é comum a todos. Mas o primeiro que chega não a obtém em plenitude, mais ocupado que está em preencher a presença como se ela fosse em si mesmo um quadro sem conteúdo, do que em refletir sobre ela. Então, tentamos apreender esta noção da presença e instantaneamente nós a preenchemos de símbolos, de objetos, de recordações, etc., etc., e dizemos isto é a presença. Não, mas isso é o que você está preenchendo com ela agora. Não é isto? Então, e se você está preenchendo com os pensamentos que você tem agora, é porque você, no momento, nada está apreendendo nela e, de fato, a está tratando como se ela fosse uma forma vazia. Mas, escuta, se a presença fosse uma forma vazia, nunca você teria apreendido nada. É? Se tudo que está presente é vazio, né? E tudo, e portanto, o resto só é preenchido com o que sai do seu pensamento, então, de fato, não há nada para ser percebido, né? Então, quer dizer, a dificuldade de você restaurar a experiência da presença, que é a presença do seu próprio eu criador, tá certo? E a presença do ser como ato. Esta dificuldade, então, nos impele a tentar preencher esses dois conceitos de ser e de presença com o conteúdo do nosso pensamento atual. Quando, na verdade, ele não precisa ser preenchido. A experiência da presença é como a experiência do ruído que eu fiz com vocês no começo do curso. É uma coisa que tem que aceitar, tem que se abrir e aceitar, né? Aquilo que é trazido para você pelo simples ato de estar presente. Mas você sempre soube que está presente. Mas isso aí também é como se fosse um som que é contínuo. Já imaginou um som que estivesse soando na sua orelha desde que você nasceu até agora? Há muito tempo você já teria perdido a percepção distinta desse som. Não é isso? Eu digo, você pode recuperá-lo? Claro que pode. É? Como é que você faz? Você tenta pensá-lo? Não, se você tentar pensá-lo, você está ocupando o espaço dele com algo que você criou agora. Hã? Qual é a maneira de recuperar esta experiência? É simplesmente aceitar que ela está aí, hã? E deixar que ela apareça e que ela desapareça. Porque se você tentar apreendê-la, ou conceptualmente, ou visualmente, ou simbolicamente, ela foi embora, que nem você tentar pegar a água corrente. Então, não é a percepção de uma coisa, é a percepção de um ato. E ato é aquilo que está por baixo de todas as coisas. Ato é a possibilidade das coisas existirem, é a força que gera e mantém as coisas na existência, inclusive você. Tá certo? Então se trata de passar de uma referência, por assim dizer, visual, pictórica, estática ou conceptual, para uma percepção de ato, a percepção de uma força criadora que está em você e que sustenta todas as presenças que estão no mundo. Que o mundo se compõe mais de ato do que de coisas. Nós podemos perceber através desta experiência, mas se não percebemos através da experiência, nós podemos entender através do raciocínio. É só você entender que a figura presente que as coisas lhe apresentam são somente um estágio da sua vida e não são elas inteiras. É? Então, por exemplo, você está vendo um gato. Então o gato está deitado no sofá no momento, tá certo? Bom, mas isso é só a figura que ele lhe apresenta neste momento. Ele não nasceu deitado no sofá. É? Ele não nasceu desse tamanho e ele não esteve sempre aí. Né? Ele tem toda uma história por trás dele. E essa história, o que que é? É o desenvolvimento do ato, da força criadora. Então, eu sempre acho o seguinte, que enquanto nós não chegamos a ter uma certa percepção disso, como no caso, vamos dizer, da própria consciência de imortalidade, né? Onde eu dizia que você tem que passar de uma percepção periférica a uma percepção interior, tá certo? De você como sujeito agente. É mais ou menos a mesma coisa. Tá certo? Essa percepção é sempre possível, desde que você, vamos dizer, consiga se desinteressar momentaneamente dos aspectos periféricos e momentâneos. Mas note bem, não se trata de se desinteressar das presenças físicas, aparências momentâneas, agora, para pensar. Não, não, não. Porque quando você faz um raciocínio, quando você está estudando matemática, você também faz abstração, né, do mundo físico presente. Mas você faz abstração do mundo físico presente para prestar atenção numa coisa que você mesmo está inventando. Não é isso? Agora, os cálculos que você está fazendo, você está inventando. Mas o sujeito que está fazendo esses cálculos, você não inventou, não foi você que inventou? É o que você é. Então é nisso que é para prestar atenção e não num pensamento. Em suma, perceber-se a si mesmo como vivente e agente. É curioso que se você nunca tivesse percebido isso, você nunca perceberia nada. Como diz, um bebê no bercinho já percebe isso. Se ele não chegasse a perceber isto, ele não poderia perceber nada em particular. Toda percepção em particular subentende esta percepção de fundo, que é a da presença, o tempo todo. Então, ele diz: a tarefa do filósofo é justamente esforçar-se para experienciá-la com mais pureza e acuidade. E o que é pureza? Quer dizer, não confundir essa experiência com as formas e figuras e conceitos que a simbolizam. Porque é evidente que se há. Você está se tratando, vamos dizer, de uma força agente, uma força agente não pode ser percebida com os olhos da cara. E o conceito que você faça dela não corresponde a ela, porque é apenas uma forma esquemática que a sua mente mesma criou. Não é isto? E, no entanto, esta força pode ser, por assim dizer, sentida. Porque você a exerce. No momento, por exemplo, em que você toma uma decisão. E tem, vamos dizer, uma decisão a mais livre possível. Tá certo? Então, imagina assim, há momentos onde você, por exemplo, quando você está adormecendo, ou quando você acabou de acordar, nessa passagem, vamos dizer, da vigília para o sono, do sono para a vigília, há momentos em que o seu interior está totalmente livre de qualquer pressão externa. E você, vamos dizer, imagina então a sua vida exatamente do jeito que você a quer. Então, nesse momento você tem uma noção, vamos dizer, de uma força criadora. Claro que essa força criadora pode ser em seguida, vamos dizer, sufocada por pensamentos, por percepções, pela dispersão, etc, etc. Mas todo mundo tem esta percepção da sua própria intimidade, a sua mais profunda intimidade consigo mesmo. Hã? Muitas vezes essa intimidade ela é encoberta, tá certo? Por temores, falsas previsões, desconfianças, etc, etc. Mas eu digo, não, imagine que você está totalmente tranquilo dentro de você mesmo, com total sinceridade com você mesmo. Todo mundo tem um momento disso aí. Então, neste momento, você sabe que você é o agente criador da sua vida. É? Pode ser que no instante de você exteriorizar esta força, você encontre tantos obstáculos que a sua liberdade interior desaparece. Mas nem por isso ela deixa de existir. Então, esta é uma pergunta que você pode fazer para você mesmo. Quanto do que eu faço na vida, quanto do que eu tenho feito, vem desta minha intimidade comigo mesmo? E quanto vem, vamos dizer, da distorção posterior que eu mesmo impus a esta intimidade em função de fatores externos? Quando digo externos, inclusive, são aqueles que vêm, até o que vem da minha própria memória é externo, por assim dizer. Eu não posso dizer que eu criei toda a minha vida do jeito que eu queria. Me aconteceram coisas que não fui eu que quis e que às vezes pode ter me traumatizado, me amedrontado, me inibido e assim por diante. Tudo isso está presente aí. Não é isto? Então, a intimidade do indivíduo consigo mesmo é uma força tremenda. E há um livro em que o Lavelle define, ele explica a psicologia dos santos, ele analisa quatro santos, como o sujeito que não sai desse centro, dessa intimidade. Né? Ele não negocia. Tá certo? Então, este é aquilo que Ortega y Gasset chamava o fundo insubornável que cada pessoa tem, onde ela sabe a verdade a respeito de si mesma, a qual verdade, em geral, é mais simples do que ele a pensa. Porque quando nós a pensamos, tá certo? Nós pensamos com um monte de preconceitos, temores, julgamentos aprendidos, etc, etc. Mas, por exemplo, vocês já devem ter reparado, existe todo um. Na cabeça de todo mundo existe um tribunal onde tem as vozes da acusação e da defesa. Onde vem, né, um demônio e te acusa de mil e um pecados. E daí vem um outro demônio e te defende e diz que você é vítima de injustiça. Quando na verdade você não é nenhuma coisa nem outra. Né? Mas isso tudo está no pensamento, isso não está na verdade, na profunda intimidade. Enquanto você está nesse jogo, você está na periferia de você mesmo. Quando você está, vamos dizer, na intimidade, você está seguro de si, né? E tranquilo, na verdade. Você é o dono da sua vida naquele momento, né? Então, todos temos essa experiência e todos podemos voltar a ela quantas vezes quisermos. Claro, por que nós não fazemos isso? Bom, não tivemos a ideia, simplesmente. Mas quem quiser fazer, pode fazer sempre. Então, diz ela, a tarefa do filósofo é justamente esforçar-se para experienciá-la, experienciar a presença, com mais pureza e acuidade, quer dizer, com mais nitidez, de uma maneira mais exata, sem confundi-la com outras coisas externas. E, de vaga que ela era de início, torná-la cada vez mais distinta. Então, a repetição, a insistência, produz esse efeito. E olha, é só no momento que você começa a fazer isso que você pode dizer aquela famosa frase do Dom Quixote, que há muitos anos eu adotei como minha máxima: Yo sé quién soy. Eu sei quem eu sou. Eu às vezes não sou capaz de explicar, né? E às vezes me esqueço de quem eu sou e ajo como se fosse outra coisa, tá certo? Às vezes até dentro de mim mesmo, né? Mas no fundo, no fundo, eu sei quem sou. Do mesmo modo que o cientista visa obter experiências mais e mais precisas, o filósofo deve colocar tudo em jogo, ou melhor seria tudo em ação, para obter uma experiência interior cada vez mais fina e completa. Ainda que a experiência de que se trata seja sempre atual, nota Lavelle, nos mais das vezes o é de uma maneira confusa e implícita. Ela tende incessantemente a nos escapar, e cabe a nós, precisamente, torná-la distinta e retê-la. Então, este retorno, vamos dizer, eu pergunto, sem este retorno a si mesmo, sem você se perceber como sujeito agente e livre, sem você sentir a sua liberdade, do que vale, por exemplo, uma oração? Ela pode valer, certo? Como uma espécie de automatismo que você usa para afastar os fantasmas exteriores. Mas a verdadeira oração só começa aqui. A experiência da presença não serve somente de ponto de partida do sistema de Lavelle. Ela também o sustenta ao longo de todo o seu desenvolvimento e é ela ainda mais sublimada, quer dizer, mais elevada e já, por assim dizer, analisada, conceptualizada, etc., etc., que constitui o seu coroamento. Seu método reside numa associação contínua entre ela e o raciocínio, um explicando a outra, que lhe traz provas, por sua vez, a progressão do raciocínio indo de par com o aprofundamento da experiência, à qual está referido cada elo das longas cadeias de razões, segundo a expressão de Descartes. É isto que é a famosa dialética do Louis Lavelle, que estava explicando no Manual de Metodologia Dialética. Esta contínua passagem do plano da experiência para o plano do raciocínio. Quer dizer, você tem, é claro, uma construção lógica, em cima, porém, essa construção lógica, ela não é senão a tradução em palavras de uma experiência. Em outro trecho, pergunta a ele: afinal de contas, o que seria uma experiência que não se manifestasse, vamos dizer, num processo verbal que a transcende? Se a experiência fica só na experiência, então a experiência muda. Então, é preciso que ela se expresse verbalmente. Mas a expressão verbal não tem autonomia. E é este, vamos dizer, o erro que caiu Descartes. A expressão verbal que ele faz da experiência adquire uma autonomia e se transforma num raciocínio desligado da experiência. Ele não retorna à experiência, ele tira conclusões dela. Quando não é para tirar conclusões. É para retornar à experiência e ir aperfeiçoando esse raciocínio. O raciocínio não vai provar coisa nenhuma. Você não está a fim de fazer aqui um longo discurso que vai provar por A mais B tal qual coisa. Não. Você tem a experiência e dali você tira um raciocínio. Você a expressa mediante um raciocínio. Essa experiência da presença, ela é, vamos dizer, o que o Mário Ferreira dos Santos chamaria o ponto arquimédico. Ela é o fundamento único de todas as filosofias. Só que ela pode se expressar, logicamente, de um milhão de maneiras diferentes. Você pode fazer como o Lavelle está fazendo aqui. Ou você pode dizer aquilo que dizia Henri Bergson, que todas as filosofias resultam de uma única intuição que o filósofo teve na vida, que ele faça o resto da vida tentando expressar. É uma maneira de dizer. Uma terceira maneira seria a do Mário Ferreira, transformar aquilo numa tese, algo A. E daí você faz uma construção. Isso pode ser expressado de um milhão de maneiras diferentes. E o que faz o Lavelle? Ele expressa um pouquinho e volta à experiência. Quer dizer que nenhum raciocínio que ele faz é autossuficiente. Ele começa a ter a conclusão e daqui a pouco volta à experiência. E assim por diante. É por isso que ele chama de dialética, quer dizer, uma coisa que segue dois movimentos simultaneamente, o movimento do raciocínio e o movimento da experiência. Um fecundando o outro. Daí também, evidentemente, vem a dificuldade verbal, né, dos textos do Lavelle. Porque se ele está se referindo a uma experiência, então não adianta você ler os textos do Lavelle só conceptualmente, você tem que refazer a experiência, senão nada funciona. Então isso quer dizer que esses textos não podem ser lidos só como um texto, aspas, de filosofia, no sentido acadêmico da coisa, mas tem que ser lido como uma pauta musical. Quando você lê uma pauta musical, você não toca a melodia na sua mente, mesmo que você não saiba tocar coisa nenhuma. Né? O Otto Maria Carpo nunca tocou nada, tá certo? E ele também não ouvia disco, ele só lia a partitura. Isso quer dizer que ele tocava a música na mente dele. Né? E isso é que é ler uma partitura. Se você lê a partitura, mas você não está refazendo a música mentalmente, você não está lendo a partitura. Né? Você não está lendo a música, você está só está vendo sinais gráficos, né? Tá certo? Então, os livros do Lavelle são como partituras que você tem que refazer. Então, isso quer dizer que eles têm que ser lidos muito lentamente, embora eles pareçam tão claros que você, às vezes, que dá vontade de continuar lendo, e são tão bonitos, né? Dá vontade de continuar lendo. Bom, você faz isso, você continua lendo. Só quando você chega na página 3, você perdeu o fio da meada. E daí dá a impressão que ele não está falando de coisa nenhuma. Né? Mas é você que não está apreendendo coisa nenhuma. Agora, se você voltar e tiver a paciência e disser, não, eu vou ter que refazer isso que ele diz dele ou do ser humano em geral, eu tenho que reencontrar dentro de mim mesmo. Que é essa experiência que ele está se referindo. Então, nesse sentido, quer dizer, os livros do Lavelle não são livros teóricos apenas, eles correspondem a uma técnica ascética, por assim dizer. Pois, se essa experiência é una, sua riqueza é insondável, é a presença total que ela nos entrega. Lavelle expõe em detalhes esse papel fundamental da experiência da presença. O próprio do pensamento filosófico, escreve ele, é apegar-se, ver, apegar-se, recordar, reter, renovar, né? Restaurar, reencontrar. Toda hora ele usa esses termos. O próprio do pensamento filosófico, escreve ele, é apegar-se a essa experiência essencial da presença, afinar-lhe a acuidade, retê-la quando ela está perto de escapar, voltar a ela quando se obscurece. Não, perdão, faltou uma palavra. Quando tudo se obscurece. Botem aí, tudo. Quando tudo se obscurece e temos necessidade de um limite e de uma pedra de toque. Analisar seu conteúdo e mostrar que todas as nossas operações dela dependem, encontram nela a sua fonte, a sua razão de ser e o princípio da sua potência, ou do seu poder. A palavra potência aqui não está dita no sentido aristotélico, né? Não está usar no sentido de uma coisa está apenas em potência, mas está quando você diz que uma coisa é possante, né? É difícil isolar essa experiência para examiná-la na sua pureza. É preciso, para isso, uma certa inocência, um espírito liberado de todo interesse e mesmo de toda preocupação particular. Se a metafísica é em si mesma, uma via estreita, o caminho que ela conduz já é laborioso. Ou seja, até para você chegar a colocar essa questão, você vai ter algum trabalho antes. E há poucos homens que aceitam galgá-lo, pois trata-se de abolir tudo o que parece sustentar nossa existência, as coisas visíveis, as imagens e todos os objetos habituais do interesse e do desejo. Ora, todas essas coisas visíveis, imagens, objetos habituais, o quê? São formas estáticas, formas paradas. Mesmo que estejam em movimento, né? É um movimento que você vê de fora. E trata-se de inverter a posição disso e vivenciar a sua presença como força agente e criadora. Do mesmo modo que você vivencia o esforço que vem de dentro quando você está correndo ou fazendo força ou qualquer coisa assim. Então, na verdade, pela minha experiência, quando você está fazendo um grande esforço físico, você tende a prestar muito menos atenção no mundo externo. Você como que vem para dentro? Para quê? Para você concentrar a sua energia e ir, por assim dizer, até o fundo da fonte da onde vem a sua energia. Né? Eu, quando era mais jovem, tinha uma amiga, uma mocinha coreana, que ela adorava esses negócios de caminhadas. E o único trouxa que ela encontrou para acompanhar nas caminhadas fui eu. Então, de começar a caminhada às 6 horas da manhã, terminava às 6 horas da tarde. Era um negócio horroroso. Então, chegava uma hora assim que você não aguentava dar o próximo passo. Então, eu não olhava mais nada. Às vezes, tinha um cachorro latindo, atacando. Eu nem olhava o cachorro. Já estava no nirvana, entendeu? Aonde que eu estava? Eu estava dentro de mim procurando a última reserva de energia. Era? Eu falo, bom, é ali que está, vamos dizer, a presença do eu como elemento criador, não como figura, não como forma, não como conceito, mas como vivência da sua força, do seu poder. Se a presença é em si mesma uma experiência metafísica, o método que é preciso empregar para analisá-la deve ser, ao mesmo tempo, como já notamos antes, psicológico e moral. Poder-se-ia chamá-lo o método mesmo da filosofia. Declara ele um método psicometafísico. Em outra parte, ele fala de metamoral, pois a busca da verdade exige todo o nosso ser. A verdade não deve ser somente contemplada, mas desejada e amada. Ora, esse desejado e amada, vamos dizer, faz parte da atitude interior, né, de, por assim dizer, esforço, né, descansado, esforço sossegado que você tem que fazer dentro de você para chegar nisso. Curiosamente, eu também lembro que nessas caminhadas, eu via que se eu ficasse um pouco preocupado ou um pouco. Como é que se diz? Enervado, com o que quer que seja, eu não teria mais força para andar. Então eu tinha que ir bem no centro de mim mesmo, buscar aquela força e ficar totalmente tranquilo. Quer dizer, havia um esforço, mas ao mesmo tempo havia um estado de repouso. Ou seja, era um esforço de quê? De concentração. E a concentração consiste precisamente em evitar os elementos dispersantes. E buscar apenas aquilo que interessa, num estado de extrema economia de esforço. A economia de esforço é um esforço, né? Na base de toda a filosofia espiritualista, encontramos um período de purificação. Platão pratica a catarsis antes de chegar à teoria. Descartes lança uma dúvida severa sobre todos os seus conhecimentos. Não espanta, pois, que encontremos em Lavelle tantas advertências contra o divertimento entendido no sentido pascaliano do termo. Quer dizer, Pascal usa o termo divertimento com tudo aquilo que distrai, que tira você de dentro de você. Porque ele não está se referindo, vamos dizer, na concentração, no sentido que você precisa, por exemplo, para estudar matemática. Você está estudando matemática, você está concentrando a sua atenção numa determinada coisa, num raciocínio, numa sequência de raciocínio. E aqui trata-se de prestar atenção a você mesmo como sujeito criador dos seus atos, como força criadora, tá certo? Que vem, quando nós dizemos de dentro, né, já está errado, porque dentro dá a impressão que é dentro do corpo, quando não é, né? O dentro é uma referência espacial, e é por isso que o Lavelle, em vez de interioridade, ele usa a palavra intimidade, né? Quer dizer, o que me é íntimo é eu mesmo. Não é o interior do meu corpo. O interior do meu corpo pode ser totalmente estranho. Eu nunca vi o interior do meu corpo e era que se me mostrar eu vou achar muito esquisito, né? Então, agora, a interioridade de mim mesmo é aquilo que me é mais próximo, evidentemente, né? E é justamente aí que é na intimidade, nesse sentido, que Santo Agostinho dizia que é no interior do homem que existe a verdade, né? E é nesse sentido que Pascal e o Lavelle recomendam afastar-se do divertimento. É claro que os divertimentos, no sentido usual do termo, também são divertimentos no sentido pascaliano, né? O feito de ficar jogando joguinho de computador, né? Ou ficar no Twitter o dia inteiro, tal, né? Tudo isso, vamos dizer, pode ser divertimento no sentido pascaliano, mas não. Ele está falando do divertimento no sentido mais radical, mais grave, né? Não espanta, pois que encontremos em Lavelle tantas advertências contra o divertimento, entendido no sentido pascaliano do termo, que desvia a atenção dos seus objetos essenciais e perturba a simplicidade do olhar espiritual. A simplicidade do olhar espiritual consiste em aceitar aquilo que está, sem você acrescentar nada que vem do seu pensamento. Ou seja, você pode disciplinar o seu pensamento para que ele expresse esta experiência sem nada lhe acrescentar de fora. A filosofia, afirma ele, começa no momento em que cessa o divertimento. Nele, como em Descartes, o método interessa a um tempo a inteligência e a vontade. Mas ao passo que em Descartes ele apela a esta última, no plano intelectual sobretudo, quer dizer, o que é o ato de vontade no caso de Descartes? É justamente a dúvida metódica. Eu vou colocar tudo em dúvida. Blá, blá, blá. Então é uma decisão de vontade que orienta a inteligência. Ele, Lavelle, a faz intervir também no plano moral, lá onde ela deva lutar contra o amor próprio, fonte de todas as cegueiras. Como se manifesta o amor próprio? De muitas maneiras, mas eu acho que a principal é este contínuo discurso de acusação e defesa. É preciso ir à verdade com todas as nossas forças, dizia Platão. A verdade não pode jamais penetrar senão numa consciência que dela seja digna, retoma Lavelle. Isso é verdade já no conhecimento das coisas materiais. Mas aí basta uma certa aplicação da atenção, ou seja, um cientista precisa de uma atenção concentrada e séria no seu objeto ao longo de bastante tempo. Quando se trata das coisas espirituais, é preciso ainda uma certa pureza do querer. Ou seja, é necessário que a sua vontade se dirija inteiramente, vamos dizer, à percepção do seu próprio eu como fonte criadora dos seus atos e, portanto, como criadora da sua presença no mundo. E pela sua presença no mundo, da sua presença no mundo, você obtém em resposta a presença do mundo, a presença do ser. Esforço de meditação pessoal e de purificação interior, isto é, disciplina da atenção e aprofundamento da sinceridade. Tais são as diretrizes que resumem a propedêutica psicológica e moral de Lavelle. Quer dizer, eu já dei muitas aulas aqui sobre a importância da sinceridade interior nesta busca, certo? E a sinceridade interior não é somente que ela falha muitas vezes, não, é que existe às vezes um esforço sério para evitá-la a todo preço. Por exemplo, manter a discussão filosófica ao nível dos conceitos das ciências. Isto é uma coisa que não requer nenhuma participação pessoal, nenhuma consciência de si. Exige apenas o desempenho de um determinado papel social que é uniforme a todos os participantes. Então tudo isso se destina, vamos dizer, a proteger esses papéis sociais contra uma erupção, vamos dizer, da pessoa verdadeira. Então, não é, no diálogo científico não é preciso pessoas verdadeiras, pode ser feito entre computadores, né? Ou entre papéis sociais. Então, quando a filosofia se desvia para isso, ela acabou. Ela pode usar conceitos filosóficos, técnicas criadas pela filosofia, mas ela é realmente uma antifilosofia no sentido mais radical da coisa. A filosofia é uma disciplina interior, ela implica uma responsabilidade pessoal profunda, a mais extrema sinceridade do indivíduo consigo mesmo, tá certo? E sem isto não é filosofia. A filosofia nasceu assim com Sócrates e é assim que tem ido para frente. Às vezes as pessoas esquecem, tomam outros caminhos, começam a inventar coisa, mas volta e meia se retorna a isso como aconteceu nessa filosofia de Louis Lavelle. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, aqui hoje tem um excesso de perguntas aqui, mas vamos lá. Dante Mantovani pergunta, seria o conceito de jogos de linguagem de Wittgenstein, expressão do automatismo que surge a partir da ausência do procedimento dialético tal como colocado por Lavelle, ou seja, da ausência da remissão à experiência, que o faz analisar apenas o raciocínio formal conceitual. Dessa forma, seria a linguagem, enquanto conceito mais amplo, expressão da continuidade da presença do ser, do fundo insubornável que o senhor citou da formulação de Ortega y Gasset, mas sem a menor sombra de dúvida. Mas note bem, Wittgenstein analisa a experiência, mas é a experiência reduzida à sua mais extrema banalidade. Por exemplo, análise frases hipotéticas, tipo a vassoura está atrás da porta. Não deixa de ser uma análise da experiência, mas primeiro é uma experiência hipotética. E segundo, é a experiência reduzida ao seu aspecto mais banal. O que caracteriza toda esta linhagem de pensadores, quer dizer, que é muito variada em si, existem muitas discordâncias entre eles, Bertrand Russell, Wittgenstein, Rudolf Carnap, Maurice Schlick, etc., etc., não é só isto aqui, só este ponto, é uma coisa mais grave, é a total ausência da intimidade pessoal. Quer dizer, esses indivíduos, eles não se examinam enquanto agentes criadores. E, portanto, eles não confrontam umas com as outras as suas atitudes, suas palavras, etc. No fundo, é a ausência de consciência moral. Porque se não há intimidade, não há consciência moral. Quer dizer, o indivíduo não é capaz de penetrar no fundo de si mesmo, né, para se perceber como agente criador, como é que ele pode aplicar a si mesmo o princípio número um de toda moralidade, que é, como eu expliquei no curso de Ética do Paraná, o princípio de autoria, que é o princípio de que cada um é autor dos seus atos. Os seus atos vêm de você e não de uma outra pessoa, ou não de uma outra força. E se o princípio da autoria é negado, não existe moral nenhuma, né? E sem, vamos dizer, um aprofundamento no próprio indivíduo como sujeito criador, não há princípio de autoria nenhuma. Então essas pessoas jamais têm que prestar, vamos dizer, satisfações ao tribunal da sua consciência. A consciência está desativada. Existe uma consciência, mas só no nível puramente, vamos dizer, operacional, não no sentido da intimidade profunda. Não a consciência, vamos dizer, uma consciência moral que estivesse, por exemplo, ao nível da exigência, vamos dizer, da religião cristã ou de qualquer outra religião, na verdade. O que existe, vamos dizer, é uma permanente negociação, é um cambalache moral. Né? Por isso que você vai ver que essas pessoas, vamos dizer, elas têm, vamos dizer, muita tendência a essas atitudes de puro teatro ou de autopromoção desbagada, de um fingimento atroz, o tempo todo. Quer dizer, não são pessoas sérias. E não são filósofos nesse sentido. São, por assim dizer, pessoas versadas em filosofia que podem manobrar a linguagem filosófica. Mas não são filósofos, porque não têm esta sinceridade profunda, que é a condição número um da conversa. Eles estão trocando apenas, vamos dizer, o cambalache é isso, é a troca de coisa que não vale nada por coisa que vale coisa nenhuma. É isso que estão fazendo o tempo todo. E o que vai sobrar da filosofia desses caras? Absolutamente nada. Quer dizer, quando passa aquele efeito periférico do momento, eles entram na história, às vezes, como criadores de dificuldades apenas, né? Ou seja, como antifilósofos. Henrique Alexandre, poderíamos dizer que essa investigação da experiência do eu em nível ontológico é iniciada em Santo Agostinho? A análise e descoberta do código agostiniano já pressupõe o conhecimento da presença do ser, sem sombra de dúvida. Agostinho não estaria aí adiantando essa experiência que o senhor apresentou como descoberta da ideia de Descartes? Mas sem dúvida. O famoso cogito agostiniano, ele é baseado na consciência da sua existência e na consciência da ausência de um fundamento da sua existência. Ou seja, é como na forma de Agostinho. Eu sei que eu sou, mas eu não sei por que eu sou. Quer dizer, essa exigência de um porquê ou de um fundamento, tá certo? É o que sobra quando, vamos dizer, a consciência do eu se fecha em si mesmo. Então, Agostinho mostra que não, a consciência do eu não pode parar aí. Ela exige um algo mais. Tá certo? Portanto, já está insinuado de algum modo, tá certo? Insinuado de algum modo a linha de investigação do Louis Lavelle. E para não falar do Descartes. Né? Lúcio de Miranda, ele fez o seguinte resumo, ele diz, fiz esse resumo sem pensar muito. O espírito se realiza no ser através da sua liberdade. Isso quer dizer o nosso espírito. O espírito é a liberdade, né? E a liberdade é força criadora. E força criadora consiste em você não apenas ser objeto de o efeito de causa já desencadeado, mas ser você mesmo causa de alguma coisa. Quer dizer, você inicia processos que não existiam antes e que não existiriam sem você. Você pode associar isso facilmente à noção do sentido da vida do Viktor Frankl, que diz que o sentido da vida é aquilo que só você pode fazer, ninguém mais pode fazer no seu lugar. Que, portanto, se não fosse você, não existiria dentro da ordem das causas. Então, é aquilo que você introduz dentro da ordem das causas. O ser é ato e não ente, e é neste ato que o espírito encontra a liberdade, mas sem sombra de dúvida. Em relação à frase, o ser não pode se colocar senão através do todo do ser, onde a palavra poser não era mais adequada, tentei encontrar uma substituta, isso aí é a palavra realizar. Não é bem isso. Eu acho assim, a palavra mais exata seria estatuir. É. Quer dizer, uma coisa que você estabelece, ou estabelecer. Não é isso? Deu. Agora. Na versão que você coloca aqui, está certo. O ser não pode se realizar senão a partir do todo do ser. É evidente, porque isso não há a presença total, não há presença alguma. Então, aonde você vai se realizar? O ser individual, quer dizer, um indivíduo, não pode se realizar senão incluindo-se no todo do ser. O realizar-nos é esta inclusão. Quer dizer, você se realiza através da sua ação no ser, não só a ação interior. Está correta essa interpretação? Tá, com uma outra dificuldade de linguagem, exatamente isso que eu disse. Gustavo Caldas diz, parece haver uma grande semelhança entre a experiência da presença e o processo de crescimento espiritual, conforme a ascética e mística cristã. Santantão, em sua sentença, já pontuava. Todo ser dotado de inteligência espiritual, aquele para quem veio o Senhor, deve tomar consciência da sua própria natureza. Isto é, deve conhecer-se a si mesmo. Essa consciência de si, da própria miséria, no processo de purificação, coloca a pessoa em condição de contemplar a realidade na sua verdade mais profunda, como coloca Santo Antão em outro ponto. Grande é a vossa felicidade por teres tomado consciência da vossa miséria e por teres fortalecido em vós essa invisível essência que não passa com o corpo. Bom, essa essência que não passa com o corpo, o que é? É a sua própria liberdade, a sua própria força criadora. E por ser liberdade, é exatamente. Você, associando um pouco isso com o negócio de Santo Agostinho, quando você percebe que você é a sua liberdade, tá certo? E que a liberdade é o que lhe permite ser causa e não apenas efeito de uma outra causa. Por outro lado, você entende que esta liberdade não pode ser causa sua. Você entende que ela não vem de nenhuma causa externa. Nada pode ter causado ou criado a sua liberdade. Mas, ao mesmo tempo, não foi você também que a criou, porque você é ela. Então, é aí que você começa a entender o que é a noção de Deus ter criado as almas. Quer dizer, você não tem explicação externa, portanto, você pode ter uma implicação interna, explicação interna. Quer dizer, de onde vem a sua liberdade? Vem da fonte total da liberdade, que é a liberdade suprema, não tem outra. Isto o que é? Isso é Deus. Daí prossegue com o Santo Antão aqui. Aquele que se conhece verdadeiramente não terá dúvida alguma sobre sua essência imortal. Vai precisamente. É a mesmíssima coisa. Agora, acontece o seguinte, que dizer, toda a linguagem com que a religião nos transmite isso, mas é uma linguagem que se consagrou e que se cristalizou muitos séculos atrás para situações sociais e culturais muitíssimo diferentes da nossa. Tá certo? Então, hoje as pessoas leem isso e acho que entendem ao contrário, às vezes entendem ao contrário. Né? Se fala, por exemplo, ah, você tem que se arrepender dos seus pecados. Bom, daí o nego acha que é para ele ficar muito triste, deprimido e se acusando a si mesmo. Digo, bom, daí você está dando voz ao diabo. Ou seja, a coisa não é assim. Então, por que que o Lavelli fez tudo isso aqui? Porque a linguagem usual com que se trata dessa coisa não está funcionando. As pessoas estão entendendo outra coisa, pô. Então, o que que tem que fazer? Tem que voltar à experiência original e descrevê-la de uma maneira apropriada, vamos dizer, à linguagem de hoje. É o que ele está fazendo. Não é muito diferente do que Santo Antão fez ou qualquer outro santo fez. Só que é outra língua. É outra língua para outra época, para outra circunstância e, sobretudo, ele faz questão de não usar a linguagem religiosa. Porque na linguagem religiosa, o indivíduo se investe da autoridade da revelação. Entendeu? E você pode ter certeza, 99,999999% das pessoas que fazem isso são todos charlatães. Todos. Porque não tem autoridade nenhuma. Não é isso? É o um negócio do padre que foi fazer o exorcismo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Daí o demônio saiu e falou: de Jesus Cristo eu já ouvi falar, mas você quem é? Então, às vezes, vamos dizer, não usar uma linguagem teológica é abdicar de uma autoridade que ele de fato não tem. Ele está falando apenas como um testemunho individual, como um Sócrates, como um filósofo, né? Agora, se ele fosse papa ou cardeal, bom, talvez falasse de outra linguagem. E daí é o seguinte, ele está realmente investido de autoridade. Só que isto é um perigo, meu filho. É? Quem foi que falou que as paredes do inferno estão, né, todo coberto da pele dos bispos? Né? Você quer ser bispo, quer ser cardeal, cuidado, vai brincar com essas coisas. Né? Então, nós não brincamos, nós não falamos com a autoridade da igreja. Nós não temos mandato nenhum, não temos cargo nenhum. Né? E isto quer dizer o seguinte. Nós temos que realmente explicar o que estamos dizendo. E o pessoal que está falando com autoridade não precisa nada. Do jeito que vem lá, cita a Bíblia, né? Usa versículo da Bíblia para dar porrete na cabeça dos outros. Eu hoje mesmo levei uma mão de porrada, né? Porque eu falei lá no negócio do Padre Pio, e daí veio um monte de cara e tal, né? O culto das imagens, etc, etc. Né? Quer dizer, o cara não pode nem para pensar no sentido da palavra, da frase mesmo que ele está usando. Quer dizer, aqueles que fazem ou veneram imagens, são não sei o que, blá, blá, blá. Eu digo, opa, se prestou atenção no verbo fazer, né? Isso quer dizer que todos os que fazem quaisquer imagens, né, estão condenados. É isso que você está querendo dizer? Né? Então não pode ser isso. Então é evidente que esse fazer imagens se referia a uma atividade específica daquela cultura, e você tem que ver o que que era o fazer imagens ali, naquele momento, naquele lugar, né? E outra coisa, venerar imagens. Olha, eu nunca soube que em algum lugar se venerasse uma imagem. Não existe isto, né? Por exemplo, o próprio culto à Nossa Senhora é um culto de veneração. Não é um culto de adoração. A Nossa Senhora. Quanto mais é um retrato de Nossa Senhora. Né? Quer dizer, esses caras nem estão sabendo o que estão falando, meu Deus do céu. Não. Pois, o outro não me veio, um aluno desesperado, dizer, não, eu estava discutindo lá a igreja na Idade Média, e os caras vieram discutir comigo e citaram o nome da rosa como fonte. E isso foi uma universidade. É? Então, você vê, no Brasil atualmente é o seguinte, as pessoas não buscam conhecimento. Se buscassem conhecimento, elas fariam a abstinência de opiniões. Até hoje alguém no Facebook me perguntou: professor, onde podemos encontrar à venda supositórios de opinião que eu sugeri no programa Trout Speak? Falei: não, eles estão em falta no mercado, porque o Mino Carta e uma outra senhora compraram todos. Então, abstinência de opinião, o jejum de opiniões durante um bom tempo da sua vida é a condição prévia para você aprender alguma coisa. Se não faz isso, você nunca vai aprender nada. É? Esse pessoal com 18 anos já está cheio de opinião, já julgou tudo. Tem uma senhora aqui que disse: eu virei feminista aos 7 anos de idade. Mas a senhora é um gênio. Quer dizer, com 7 anos já tinha entendido todas as relações entre o homem e a mulher, tomou posição e ficou lá mesmo, né? Bom, eu com 15 anos descobri a lei dos três estados. Né? Não, com 12 anos, né? E logo depois eu descobri que era do Comte e que estava errada. Minha primeira grande decepção comigo mesmo. Agora, essas pessoas já resolveram todos os problemas 12 anos. Então, quando eu peço a vocês, vamos dizer, um jejum de opiniões durante algum tempo, é para o seu bem. É para você chegar àquele estado de concentração e de sinceridade, vamos dizer, e para você obter aquilo que eu chamei o mapa da sua ignorância. Quer dizer, o que, que falta saber para eu poder opinar responsavelmente sobre isso ou aquilo. E as pessoas nunca colocaram esse problema. E quanto menos interesse tem por conhecer o problema, mais maior a intensidade emocional com que opinam. Né? Sempre no sentido de mostrar que elas são boas e os outros são ruins. Quer dizer, é claro que isso é uma muleta psicológica, isso é uma mera compensação de complexo de inferioridade. É sempre assim. E isto vai desde os estudantes que palpitam no Twitter, no Facebook, até os professores de universidade e os opinadores de mídia. Né? Porque eu não vejo ninguém se ter algum interesse pelo problema. Né? Por exemplo, vocês viram que eu tive um debate com o professor Alexandre Duguin. 10 anos antes eu já falava do Alexandre Duguin. Por quê? Eu estou querendo saber o que está acontecendo na Rússia, eu vou lá buscar, investigar e ler os livros. Até hoje o nome do Duguin não aparece na mídia brasileira e todo mundo tem opinião sobre a Rússia. É? Eu digo, mas como que você vai entender alguma coisa sobre a Rússia se você não entende, você não conhece o que o principal pensador, que é o mentor do governo da Rússia, pensa? Você não tem interesse, mas quero ter opinião assim mesmo. Né? É a resposta daquele cara que era do correspondente do Globo, que fizeram uma rodada de perguntas para ele. E eu perguntei, o que você acha não sei o quê? Ele disse, nunca ouvi falar, mas acho que não tem o menor cabimento. Perfeito. Né? Então você fala, não sei quem é você, nunca, não sei nada a seu respeito, mas acho que você é uma besta quadrada. Né? Salomão Domingos, estaria eu correto dizer a minha presença é a causa primeira de tudo o que me define? Não, é a causa primeira de tudo quanto eu sinto, penso, imagino, faço, etc, etc. O definir é que é o problema. Não sei se isso te define, porque jamais chegamos a nos definir de maneira alguma. Então, é a causa primeira, vamos dizer, de todas as minhas experiências. A experiência primordial é a fonte de todas as outras experiências. Isso é a maneira mais certa de dizer. Carlos Lopes, queria algum comentário seu sobre o álbum Ser e o Nada do Sartre? Tem alguma semelhança com o Lavelli na questão do ser e existir? Não, o ser e o nada é exatamente o contrário do Lavelli. É. Existe até um livro do autor chamado Gonzague Truc, que é Sartre e Lavelli ou Destruição e Reconstrução. Então, isso aí para você ver, vamos dizer, a comparação é assim, é 180 graus oposto. Miriam pergunta: Padre Pio ouviu do Nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém se perderá sem saber. Como é que ele se sabe? Como é que se sabe? Em que circunstâncias o sujeito criatura dos seus atos pode ou não pode alegar não fui eu? É a liberdade que salva ou condena? Muito bem, se você se coloca no plano da liberdade do espírito, primeiro, tudo amansa formidavelmente. Tem que cessar, vamos dizer, o tribunal interior. Você tem que parar, vamos dizer, de se condenar e se absolver. E você tem que entregar isso para Deus. E acredite, Deus exige de você muito menos do que você está exigindo. Você vai lá na Bíblia e vê que homens que cometeram pecados horríveis, até homicídio, Deus os considerou perfeitos. Hã? Então, o rei Davi, que mandou matar o neguinho para ficar com a mulher dele, quer ver uma coisa pior que essa, Deus depois o considerou perfeito. Claro que ele sofreu por causa disso, etc. Então, isso quer dizer que Deus não está exigindo de você a perfeição quantitativa. Quando Jesus fala, sede perfeito como meu Pai é perfeito, está guardada a relação analógica aí. Se você não é criador do universo, você não pode ser perfeito no sentido em que Deus é perfeito. Mas como o Pai é perfeito. Como? Quer dizer, uma relação analógica. Né? Então, agora, A nossa mente, os nossos demônios exigem da gente uma perfeição quantitativa que é inumana. Você não vai encontrar nenhum santo que algum dia não tenha feito alguma sacanagem, né? O próprio Padre Pio, uma vez de brincadeira, empurrou um cara com a carroça a ladeira abaixo, o cara quase morreu. Quer dizer, quase foi autor do que aqueles chamam homicídio de segundo grau, né? E assim por diante. Então é preciso transferir essa coisa para um nível mais interior, onde você não está conversando com seus demônios, nem com a sociedade humana, nem com seus acusadores humanos, tá certo? E nem com a sua própria loucura, você está conversando com Deus, tá certo? Humberto pergunta, na frase, é difícil isolar a experiência para examiná-la na sua pureza. É preciso uma certa inocência, um espírito liberado de todo interesse e menos toda preocupação particular. Husserl subscreveria essa frase. O problema com Husserl é o mesmo problema de todos os outros que eu disse. Ele quer analisar a experiência, mas não tem verdadeira intimidade. É? Ele analisa isso tudo como um cientista que está examinando estados de consciência em geral, não os seus estados de consciência pessoais. Não há envolvimento pessoal na coisa. Então, quer dizer, a consciência de que fala Husserl é uma consciência abstrata, no fim das contas, uma consciência genérica, não a consciência dele, indivíduo Husserl. Este é o que faltou, que falta a muitos filósofos do século XX. Quer dizer, Husserl fez o melhor que podia, mas tinha essa e outras limitações, né? Bom, eu acho que hoje não dá para responder mais nada, né? Ah, aqui tem uma pergunta interessante. Alan, no início do curso, o senhor ressalta que a tolerância quanto ao estado de dúvida é uma atitude interior necessária e fundamental à vida intelectual. Qual a diferença entre esse estado de dúvida saudável, condição indispensável à vida intelectual, e o estado de dúvida paralisante, a exemplo do que o senhor chama síndrome do piu-piu, né? Então, a diferença é bastante simples. Se é uma dúvida intelectual, vamos dizer, regulamentar e saudável, você vai ter que tolerar. Ou é porque você confia que você vai saber aquilo algum dia, ou que alguém vai saber aquilo algum dia, ou que dá perfeitamente para você passar por este mundo e sair dele sem saber isto, e que isso não vai fazer diferença nenhuma, porque Deus sabe. E ao passo que a dúvida paralisante é a dúvida premente, que você sabe que não pode resolver, mas ao mesmo tempo você tem que resolver. É? Então, você já entrou ali no conflito de acusação e defesa. Não é isso? Então você está se, ao mesmo tempo você está se cobrando, tá certo? O saber alguma coisa e você mesmo está decretando que você não pode saber aquilo. Então a diferença aí vamos dizer, a atitude de confiança, de fé no fim das contas, né? Ou a atitude de urgência obsessiva, como se o destino do mundo dependesse de você saber aquilo. Bom, eu acho que não dá para ir mais. Tá bem? Então eu queria lembrar vocês que nós vamos ter aqui o curso sobre o Louis Lavelle, de 6 a 11 de maio. Né? Informações lá no meu site, olavodecarvalho.org. E que segunda-feira próxima, dia 18, às 20 horas de Brasília, nós teremos o programa mensal Throat Speak. Tá bem? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.